Saborosa, gostosa, uma pessoa atraente, magnética. Minha onda, meu momento, minha força, continuidade. Sinto uma coisa suceder-me, qualquer coisa suceder-me. Me sinto leve, uma nuvem no ar, me fazes voar. Sensibilidade que me toca de leve, atinge as raias da loucura. Delícias em levo, me sinto como folha no teu vento, que me sobra e me leva por aí fora, por aí fora. Feliz de ter-te o meu amigo íntimo, bonito do meu coração. Não esqueço o dia em que te encontrei, quando na tua onda naufraguei. Sinto uma coisa suceder-me, qualquer coisa suceder-me. Sinto uma coisa suceder-me, qualquer coisa sucede-me. Qualquer coisa suceder-me.